no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Imagine um lugar com cheiro forte de mofo, paredes com pinturas gastas e janelas quebradas. Essa era a realidade do Centro Comunitário do bairro Piedade, em Ouro Preto. Para mudar esse cenário, os moradores se reuniram e revitalizaram o espaço, o transformando no Centro Cultural do bairro Piedade. Com isso, foram criadas oportunidades de cultura, lazer e conhecimento. Jamilson de Paula, coordenador do projeto, fala um pouco mais sobre a motivação. E nosso projeto começou de uma necessidade observada por nós aqui moradores, que a gente viu que o bairro tinha várias necessidades, né? Questões educacionais, espaços públicos mal utilizados. O espaço é ter essa troca mesmo de saberes entre os grupos para poder gerar uma maior convivência entre todos e possibilitar assim um empoderamento dos residentes, né? André Stanislau, morador e integrante do projeto, ressalta a importância do Centro Cultural do bairro Piedade. O Centro Cultural aqui do bairro Piedade, ele foi idealizado por moradores do próprio bairro, né? E todos esses moradores que tiveram essa ideia inicial, toda essa galera estava ligada de alguma forma ao meio acadêmico. E a ideia dessa formação, né, do Centro Cultural, era dar um retorno positivo, né, à comunidade do que foi aprendido por nós no meio acadêmico. Inaugurado em 5 de agosto de 2017, o Centro Cultural do bairro Piedade oferece serviços como leitura, arte e lazer para pessoas de todas as idades. Para melhorar o desempenho das crianças nas escolas, reforço escolar em matemática, português e inglês são oferecidos. E além do ensino de danças, como salsa e forró, o Centro Cultural também oferece aulas de circo. O próximo passo é expandir as aulas de inglês para aos sábados para atender também jovens e adultos. Todo o trabalho oferecido pela equipe é voluntário. Importante, não é necessário ser morador do bairro Piedade para participar das atividades oferecidas. Basta chegar! Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.